Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Alternativas na vida é necessário, progrida. Seja inteligente, sempre existe uma saída. Nunca um parasita, siga em frente, raciocine. Você quer, você pode, lute, suba no ringue. Negro e branco, igualdade ainda é sonho. Por ambas as partes, preconceitos medonhos. Gira, é cruel e estranho. O tempo está nublado, muitos não estão ligando. Acontece que a peste destrói o alicerce, contamina a pele, inveja, ganância vere. Anda no estilo, mas não tem conteúdo. Pra falsa união, ofereço meu escudo. Promessa sim, é muito fácil fazer. Falar o agradável para agradar você. Somos contra o mal que ilude o povo. Abra os seus olhos, aproveite a vida ao todo. Vem, vem, vem, tem boca, vai, vai, vai a Roma. Vem, vem, vem, tem boca, vai, vai, vai a Roma. Vem, vem, vem, tem boca, vai, vai, vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma, não anda no escuro. Não fica parado esperando cair do céu. Agiliza sua mente, chega, faz o seu papel. From hell, não mudam de jeito nenhum. Acomodados, seguem desinformados, cavando sua cova, seu buraco, seu estrago. Falta de informação, imprudência. Calcanhar de Aquiles fortalece a doença. Fábrica de ideia, sem exagero. Metamorfose mental, simplicidade no contexto. Mova seu esqueleto, o sol nasce com glória. Vida é surpresa, um dia ri, o outro chore. No comboio dos loucos, prevalece o respeito. Com quem é, com quem faz, vive daquele jeito. Escute, antes de comentar, entenda. Antes de criticar, não desista. Tenha um objetivo, quem tem boca vai a Roma. Vem com nós em grande estilo. Quem tem boca vai a Roma, vem com nós em grande estilo. Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Quem tem, quem tem boca vai, vai, vai a Roma. Vai, vai, vai a Roma. Vai, vai a Roma. Roma, Roma, Roma.